Amanhecer, passei a noite a sonhar. Acordei o ano velho em pensamentos. Momentos felizes em que li vários contos. Cresci e sinto-me a adivinhar. Sei que serei grande, grande como o universo. Onde a magia envolve-me e sinto-me a sorrir. Onde é o único este belo compreender, este descobrir. Deixar-me acordar é bonito e sei que é intenso. Levo-me pela alvorada e rio ao sol a nascer. O novo percurso me acompanha e me deixa enternecer. É belo este meu sentir, este meu crescer. Vou ser enorme no aprender. Vou sentir cada instante deste meu viver. Vou viver até ao anoitecer.